que não tá. Bem debaixo aí do seu nariz tinha um ser infiel. Você deu casamento, amor, lua de mel. Bem debaixo aí do seu nariz eu vi seus dias tão infeliz. Infeliz. Existe traição que a gente não consegue superar, uma ação de doer, outra ação de matar. E essa traição só chega pra nos machucar. E quem já foi trair, jogue essa mão pra cima. E quem já foi traído, vamos ali beber no vazio da esquina. Um dia você vai encontrar um novo alguém pra te amar. E quem já foi traído, jogue essa mão pra cima. Foi traído, vamos ali beber num barzinho da esquina. Um dia você vai encontrar um novo alguém pra te amar. E o meu refrão é como um dor. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Eu sei que você tem o seu valor. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. E o meu refrão. E essa traição só chega pra nos machucar. E quem já foi traído, jogue essa mão pra cima. E quem já foi traído, vamos ali beber num barzinho da esquina. Um dia você vai encontrar um novo alguém pra te amar. E quem já foi traído, jogue essa mão pra cima. E quem já foi traído, vamos ali beber num barzinho da esquina. Um dia você vai encontrar